Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um Café Brasil. Hoje vamos falar de talento, de sonhos adiados, de decepção e de reencontro com o destino. Para começar, uma frase que encontrei no livro Baltazar, um dos quatro livros que compõem a tetralogia O Quarteto de Alexandria, do escritor inglês Lawrence Durrell. Há só uma coisa de que me envergonho. Desrespeitei o primeiro mandamento do artista, criar e morrer de fome. Nunca tive fome. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. Tem um amigo escritor, o Minas. O Minas é bom. Escreve contos, poemas, romances, críticas e é o escritor das iscas culinárias e as iscas vida ao vivo, na seção das iscas intelectuais do meu site. Outro dia ele me surpreendeu com um texto que, ao ser lido, estourou como uma bomba na minha cabeça. Ao fundo, você ouvirá poema orquestral, que está no CD Sempre Amor, com poemas gravados por Adélia Prado em abril de 2001. A trilha sonora surgiu após a inspiração trazida pela grandiosidade do texto. Convidado pelo selo Carmim, Mauro Rodrigues, também diretor musical da produção, compôs a trilha especialmente para o disco. O poema orquestral é executado pela Orquestra de Câmara do SESI Minas. Quando um boxeador peso pesado luta com todas as forças no ringue, de duas uma. Pode ser nocauteado no 12º assalto ou poupado antes pelo técnico que joga a toalha. Como escritor, por toda a vida tentei não chegar a essa situação terminal. Mas cheguei mesmo sendo peso leve. E como nessa minha área não existem técnicos, aguardei a contagem regressiva do juiz e beijo agora a lona. Digamos que eu mesmo esteja jogando a toalha. Escrevo poesia desde os 13 anos e prosa desde os 16. Tenho hoje 61 anos de idade. Faça uma conta de cabeça e veja que estou no ringue há bastante tempo. Nesse tempo todo, produzi muito. Uns 15 livros estruturados entre poesia, romance e contos. Uma ou outra peça para televisão. Crônicas, pequenos ensaios, textos humorísticos, outros puramente confessionais, meras brincadeiras, muita coisa. Minha gaveta, hoje um HD, continua repleta. E vários projetos em carteira, principalmente romances, à espera de vigor produtivo para escrevê-los. Não se trata de atividade literária intensiva e constante. Nada tenho de metódico ou esquematizado. Defeito ou virtude, o fato é que vou sempre na porrada. Houve vários períodos em que crises de vida provocaram entressafras e criatividade, ou seria o inverso, hein? O que é normal e aceitável para qualquer escritor. Curiosamente, a poesia nunca foi interrompida nesses períodos, o que talvez seja um atestado de compromisso ou compulsão com a essência das coisas. Porque poesia, apesar de tão incompreendida e rejeitada, é a parte submersa do iceberg da literatura, ou de nossa mente. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de veras sente. E os que lê bem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. E assim nas calhas de roda gira entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. Pois é, Tom Jobim, que musicou o poema Autopsicografia de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa com música de Tom Jobim. Onde mais você ouve algo assim, hein? Café Brasil! Retomando o texto do Minas. Desde o começo eu já percebia com alguma clareza o que constatei depois. É preciso renunciar totalmente à própria intimidade. E renunciei. Um escritor de verdade não pode se dar ao luxo de ter superego, esse sensor mental que Freud descobriu no ser humano. Ou se desventra, ou não chega a lugar algum. Já falei antes, não confie nunca num escritor. Ele devassa correspondências, diários alheios, bilhetes, bota um olhômetro no quarto de casal dos outros, participa de festinhas com segundas intenções, tudo em nome da literatura. O escritor é um obcecado por natureza. Far away, far away, far away from here. There is no worry after joy or away from fear. Olha só, você está ouvindo Meantime, poema de Fernando Pessoa, musicado e interpretado por Hit. Lembra do Hit, hein? Da Menina Veneno? Pois é. Her lips were not very red, nor her hair quite gold. Her hands played with rings, she did not let me hold. Retornando ao texto de Minas, considero-me nocauteado e eu mesmo jogo a toalha. Talvez tenha me imposto um objetivo grande demais para minhas possibilidades. Talvez apenas não tenha cumprido o que me propus. Mas o fato é que hoje me sinto desistido. Vou dar um tempo, talvez definitivo. Talvez não, na medida em que consiga voltar ao trabalho duro de criar romances e contos. Creio que não. Porque não estou vivendo mais um momento de crise criativa passageira. Estou mesmo é completamente desencantado com os resultados do trabalho de toda uma vida. Jogo a toalha e volto pro vestiário. E levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Você está ouvindo Ney Matogrosso cantando Poema, uma de suas mais belas interpretações, e com razão.

Minas, você me comoveu quando disse que morreu. Nunca precisei dos meus cartuns ou dos escritos para comer. Por isso eu tenho dificuldades de saber como eu me comportaria, tendo que, aos 61 anos de idade, guardar o meu talento, o meu prazer, numa caixa. Fiz isso com 26 anos, mas eu tinha muito tempo para errar. 26 anos atrás, eu era um jovem recém-casado, morando num pequeno apartamento em São Paulo e trabalhando na minha própria agência de publicidade. Eu era diretor de arte, mas a minha paixão era o cartoon. Ganhei 2 prêmios no Salão de Humor de Piracicaba, um deles na categoria profissional, batendo todos os bam-bam-bans que publicavam nos grandes jornais. Eu queria seguir essa carreira. Um ano depois de casado, enfrentei um dilema. Eu ganhava quase nada na agência. Meus freelas como cartunista simplesmente não existiam. Tentei fazer capas e discos, mas pagava mal. Não consegui emplacar os cartuns em nenhum grande jornal. Tomei a primeira decisão séria. Saí da sociedade da agência e fui trabalhar como diretor de arte na agência de um amigo, onde passei a ganhar um troquinho, mas que também não dava. Um dia respondi a um anúncio de jornal de uma indústria que procurava um desenhista de catálogos. E do dia para a noite passei a ser funcionário de uma grande empresa, a Álvaros, fabricante de autopeças. E comecei a receber o meu salário pontualmente, os benefícios, carteira assinada, segurança. Olhei para cima e vi um monte de executivos e uma oportunidade de crescer. E então tomei a minha segunda decisão. Guardei meus bicos de pena, meus papéis Scheller, a minha máquina de escrever e mergulhei de cabeça na construção de uma carreira como executivo de multinacional. Construí uma carreira bem-sucedida, mas jamais consegui dormir sossegado. Uma coisa me atormentava. Eu pensava assim, pô, Deus me deu um talento, o de desenhar e escrever, e eu peguei esse talento e guardei numa caixa lá num cantinho para virar executivo de multinacional. Enquanto isso, milhões de pessoas que estavam na pior poderiam resolver suas vidas se tivessem o talento que eu desprezei. Quando morrer, eu vou direto pro inferno. Tudo mudou quando retornei da minha viagem ao Everest em 2001 e decidi aos 45 anos de idade que era hora de reviver o sonho. E desde então estou escrevendo e desenhando cada vez mais. Como executivo, sinto-me realizado profissionalmente. Como escritor e cartunista, eu sinto-me feliz. Dá pra sacar a diferença, hein? Ao passar a barreira dos 50 anos, eu abracei novamente o sonho do garoto de 26. E em momento algum, eu choro pelo tempo perdido. Foram o escritor e o cartunista que moldaram o Luciano que pinta e borda no universo corporativo. No mundo do escritor e do cartunista, passarinhos falam, mesas andam, tudo é possível. O escritor e o cartunista me deram um olhar diferenciado, irreverência e bom humor. Eu já tinha tudo isso incubado, provavelmente. Mas foi o exercício da escrita e do desenho que rompeu as barreiras, os filtros e censuras e me ensinou a enxergar o mundo de um jeito diferente. Em contrapartida, o executivo deu ao cartunista e ao escritor os sensos de disciplina, planejamento, execução e visão de negócios. Tornei-me um cartunista e escritor que está executivo. Minas, perdoe-me se falei tanto de mim, mas eu precisava compartilhar esta reflexão. Ela me fez compreender que nesses 26 anos jamais desprezei meus talentos ou desisti do meu sonho. Eu os estava polindo. Minas, quer saber de uma coisa? Tome tino, homem. E para ajudar, leve este presentinho, o poema de 7 faces de Carlos Drummond de Andrade, com Paulo Autran. É minha homenagem a você. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser goxo na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. o bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido com o diabo. De olhar querem ver o que há. Não venha me encher de mistérios. Não vou prometer ficar sério. Não venha tentar quebrar meu encanto. Não venha chorar por enquanto. Não venha me encher. E é assim, ao som de Falando da Vida com Roger Rogério, do pessoal do Ceará, que o nosso Café Brasil de hoje, que tratou de sonhos adiados, vai embora. E os seus sonhos, hein? Estão adiados ou apenas sendo polidos? No meio da noite não posso deixar de sair. Se você quiser, pode vir. Não quero mudar minha sorte. No meio da noite não posso deixar de sair. Se você quiser, pode vir. Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Estiveram conosco hoje, prepare-se. Minas, Cunhungian Neto, Orquestra de Câmara do SESI Minas, Tom Jobim e Ritchie com Fernando Pessoa, Ney Mato Grosso cantando Cazuza e Frejá, Dominguinhos e Mozart Terra com Valdir Azevedo, Paulo Altran recitando Carlos Drummond de Andrade, Altamiro Carrilho e Carlos Poiares tocando Pixinguinha, e Roger Rogério e o pessoal do Ceará. Fala a verdade, onde mais você escuta algo assim, hein? Gostou? Quer gravar? Quer ter os textos? Hein? Então acesse www.lucianopires.com.br e divirta-se com o podcast e o blog Café Brasil. E para terminar, uma frase daquelas do polêmico escritor colombiano Vargas Vila. Em arte, o gênio que aceita juízes é digno de ser julgado. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.